Hoje somos aniversário. Shamati she Davidin im a kol praim le Elohim ve she ata sonet avim yadua a kol dagum u mistorim ino nofel majom amri u melech mevulval shar haleluya טבלה על גג מולך יפה וירחית עד זעזוע והיא שברה את כתרך והיא גזרה את שערך ושם קשור זימרת אולי נסעתי שם לשווא, אני לא ממש זוכר עכשיו, האם זה משנה לך, מדוע? בכל מילה ושם יש אור, לא חשוב אם המזמור הוא שבר או שלמות של... שתק ידיי דיברו דבריי היו אמת לא תטוע וגם אם השתבש הכל מול אלוהי השיר בו ועל שפתיי רק שיר צליין, קדוש מואר רק שיר שבור וקשר Yeah. Aleluia, amiga. Aleluia. Eis que, um ano depois, volto a sentir-me feliz. Nitidamente e sem querer esconder, estou feliz. Não notas essa alteração no meu rosto? É fácil reparar quando não apresento a cara fechada habitual em mim. Sinto-me feliz porque já iniciamos os nossos diálogos, os nossos encontros. Há mais de 365 dias. No domingo passado assinalamos um ano desde a nossa reunião inaugural. Foi uma festa pequena, celebração humilde, condizente com os dois intervenientes deste espaço semanal. Mas bonita e justa. Fez-se justiça a nós que merecemos aquele descanso. Tu mereces, sobretudo tu, que foste aprovada com distinção no exame ao qual foste sujeita, sem saberes, de passares de suporte físico para ouvinte e conselheira. Obrigado. Ao longo do ano passado, estiveste sempre ao meu lado, física e emocionalmente. Continuas a ser lateral, mas central. Percebes? Obrigado. O teu espírito altruísta suplantou a vertente rebelde. Aliás, nesta fase, eventualmente até consideras que sou mais rebelde do que tu. Admito uma percentagem razoável de probabilidade nesse cenário. Todavia, mesmo que seja agora mais rebelde, também sou mais consciente. Não direi, como disse há um ano, que nunca tinha sido tratado com amor, que nem sabia sequer o que era tal. Não era verdade. Não é verdade. Não é verdade porque trataste-me desse jeito durante este período. Mas já na altura não era verdade. Como subvalorizei o tratamento oferecido pela minha companheira e outros familiares. Como foi possível eu não referir estas pessoas há um ano? Não foi por rebelião, não foi devido à rebeldia. Esqueci-me? Certamente. Onde está a surpresa? Hoje não me esqueço. Nem me tenho esquecido em vários encontros. Tudo graças a ti. Foste tu quem me acordou para a beleza de tanta gente que era ignorada por mim até então. Obrigado. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca unir. Ay, yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Quisiera ser como sou rebelde porque, e isso não se alterou, não me encaixo. Não apresento as posturas triviais, básicas e falsas que também mencionei na primeira vez que nos cruzamos publicamente aqui. E devido ao caminho alternativo, embora a alternativa possa ter várias perspectivas, por causa desse rumo, dei por mim a conversar contigo e não com pessoas. Uma rotina que também se mantém, como vês. Mas curiosamente, naqueles momentos, poucos, raros, em que o interlocutor das minhas partilhas não és tu, passei a ter várias opções para esse posto de ouvinte. Não, ninguém ocupa o teu posto. Ninguém consegue ser a companheira que tu és e serás. Mas durante os últimos meses, eu continuei mais vezes ao teu lado do que junto a amigos ou amigas. No entanto, o número desses amigos e amigas aumentou. Remontando a outros tempos, mas agora num contexto significativamente distinto, voltei a ter muito por onde escolher no que diz respeito a vias de diálogo. Estava aqui a ponderar, a questionar. Desempenhaste algum papel nessa mudança muito positiva? Malandra, sempre a zelar por mim, mesmo quando eu não me apercebo. Se foi esse o caso, o agradecimento repete-se e reforça-se neste caso, porque encontrei um grupo alargado no qual as conversas, curtas ou longas, são sempre abertas, enriquecedoras e que demonstram cumplicidade nos dois lados. As trocas de ideias e de experiências deixaram de se limitar a um espaço comum de encontro entre todos e até já passei a entrar na casa dessas pessoas. Passamos, eu e a minha companheira. Há gente solidária, disponível e sempre sorridente, sempre a criar um ambiente risonho ao seu redor. Talvez um pouco ignorantes ou aliados, mas inocentes como as pessoas daquele grupo. Que venham mais. Ali podem ignorar algumas realidades. Não interessa. Não interessa porque trazem outras certezas e não ilusões. Ali não tenho a ilusão de que sou acarinhado. Sou mesmo. Vejo mais vezes a porta aberta, muitas portas abertas. O resultado dessa pura inocência, se ela existe, é bonito. Thank you. Mas não te preocupes, eu continuo a vir para a tua beira. Gosto daquele grupo que a espaços entoa a Maria Gadú, mas aqui nunca falhei por causa deles, pois não? E eu sei que ficas feliz porque eu estou mais bem acompanhado do que há um ano. Estava a prever quando há um ano disse: não nos sentimos bem tratados num lado, sentiremos-nos noutro. Sinto isso, confirmo. Mas não desanimes, vá, não chores. Não vejo qualquer lágrima, mas imagino tristeza interior em ti. Sem motivo. Um local onde eu sinto-me e já me sentia sempre acarinhado é este. Tu continuas a nunca recusar ouvir as minhas confissões, as minhas teorias, os meus retalhos. Ao teu jeito, demonstras que sentes por mim um A-M-O-R que estimo muito. Estimo e, por vezes, preciso. Por isso, pela 43ª vez, reforço o pedido que revelei no primeiro encontro entre nós dois. Não me deixes, ó parede do meu quarto. Y fue tu bien, tu peso bien, que s'enfuit déjà, oublié le temps, de mon longtemps d'hier, le temps perdu, savoir comment. Oublier ces heures que tout est pas faire, à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Cezinha. Maicon. Gastão Villeroy. Doga. Primeiro aniversário. Sabes o que significa aniversário? Provém da origem do latim, como habitualmente, de aniversarios, algo que volta, que acontece todos os anos. E que esta volta aconteça todos os anos, durante muitos anos. É o meu voto. Também é o teu? Não é complicado verificar o motivo que me leva a pedir esta repetição. Este sítio transformou-se mesmo no meu cantinho, um refúgio encantador e tranquilo. É este espaço, és tu. Aqui ninguém entra. Continuo, tal como tu, parece-me, a não dar importância às terras que tremem lá fora. Ao céu onde troveja, aos países que discutem entre eles. E houve tantas discussões entre países ao longo do ano, dizem. Eu cá mantenho-me a ver o mundo a girar, capaz de ignorar o resto. Desligo-me e abraço-te. Estarei sempre aqui, agora já não como delfim abandonado, no meu quarto. A terra tremer, o céu a trovejar. E quando as chuvas caírem, estarei no meu quarto. O país a discutir, o estado a massificar. E quando todos partirem, estarei no meu quarto. Oh, Pela sombra e a chuva.